por muito pequenos que sejam esses cuidados, tem que se ter, como disse, essa poda que se tem que fazer todos os anos, não é? Exato, não é? Uhum. É para abrir um bocadinho, não é? Para entrar um bocadinho o sol, mas o resto mais nada, não tem mais nada, não é? Então e quando é que se pode provar a primeira pinga do ano? Ah, isso lá para março, quando fizer quando passar o vinho daqueles grandes túneis para as garrafas, para engarrafá-lo. Uhum. Mas vocês vão levar as uvas a alguma adega, como é que é? Ou é tudo feito aí? É tudo feito aí? É tudo feito aqui. É tudo onde somos nós que construímos as barracas para nós comer e beber durante o fim de semana. E tem tudo, né? Tem a cidade dentro e tem tudo. E depois o lagar também lá está e pronto. Depois ela é guardada e pronto. E guardamos para nós durante o ano. Pronto, é aquela produção caseira, não é? Exatamente. É bonito as vendimas, porque nós começamos logo de manhã e depois lá para as 10h30 prendemos a cascute, as grafinhas, um bocadinho de presunto, um chouriço. Ora e depois bem, continuamos. Ora bem. É porque as vendimas têm também esse lado, não é? Não é só a questão de andar ali a apanhar as uvas. Há um convívio também bastante salutar e também com momentos de muita diversão, porque há sempre um ou outro que conta uma piada, conta uma anedota, a malta-se toda e ajuda a passar melhor o tempo e a fazer o trabalho, não é? Exato. Tem umas 7 ou 8 pessoas. Mais que isso não. E depois temos uma pessoa que trata de fazer um almoço, uma mesinha, e pronto. Uma panela grande e dá para a massa. Ainda toda. Ainda aqui há pouco tempo éramos 55 pessoas à mesa. Uhum. Então, mas para trabalhar são 7 ou 8. E à mesa, para comer são 50 e tal. E depois vêm as mulheres, dos homens que andam a vindimar, e depois já vêm os amigos e tal, depois há amigos que trabalham nos trabalhos normais, depois vêm lá até o bico, pronto, e depois já almoçam todos juntos. Ah, pronto, mas depois, claro, há aquelas bocas, não é? Tipo, ah, pois, quer dizer, para estar aqui a apanhar uvas está quieto, não é? Para almoçar já cá vais. Exatamente. Para vindimar ninguém aparece, mas depois para almoçar... Aparecem todos e mais ou menos, não é? É, sim, sim. Oh, Carlos, mas também eu percebo o que está a dizer. Aparecem, portanto, as esposas, aparecem os filhos, alguns mais novos e eventualmente netos, por aí fora, não é? Pronto, os homens e algumas mulheres seguramente estão ali de volta das uvas, mas depois há o resto da malta que aparece mais tarde. Está bem. Muito bem. Oh, Carlos. Depois lá para as 4h30, 5h, temos o lagar, não é? Andamos lá duas horas e meia, 3 horas, a pisar as uvas. É uma coisa boa, uma coisa bonita. Não, é uma coisa bonita e é algo que nunca se deve perder. Mesmo que seja só para fazer 20 litros de vinho. Quer dizer, às vezes não justifica o trabalho. Há muitas pessoas que se admiram. Como é que aí no centro de Paris gostam de vinho? Mas temos... Pronto, está bem. Haja vontade, gosto pelas coisas e realmente não se deve perder esse lado. Fica por aqui o compacto semanal, onde recordamos parte de algumas conversas. Foram muitas as que aconteceram ao longo da semana aqui na Antena 1. Entre as 5 e as 7 da manhã, pode ouvir tudo na íntegra em RTP Play. Basta procurar por Miguel Freitas. Tenha um excelente fim de semana. Pergunto, que mais tenho eu a fazer? Tanto orgulho ferido, tanta paz por vencer. Às vezes detesto o que resta de mim. Sempre longe do mundo, sempre perto de mim. Eu só quero que tu saibas quem sou. Tempo chegou.

Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre? Entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. L'association franco-portugaise de Jargeau vous invite à une soirée le 22 octobre à la salle polyvalente de Jargeau. Au menu, salade de gésier, rillon, bœuf bourguignon accompagné de ses pommes vapeur, fromage, salade et un délicieux dessert, tiramisu à la fraise avec son colis de chocolat. Soirée animée par l'orchestre Vintani qui vous fera danser jusqu'au petit matin. 25 euros par personne. S'adresser à l'association de Jargeau ou à tous les membres du bureau pour toute réservation. Réservation jusqu'au 16 octobre au 06 29 50 47 74. N'oubliez pas, le 22 octobre, l'association franco-portugaise organise sa soirée dançante. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória. Às armas, às armas, sobre a terra, sobre o mar. Às armas, às armas, pela pátria lutar, contra os canhões marchar, marchar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Dos meus olhos nunca venha me abandonar. Adeus, eu peço. E olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Que estou de novo com vocês para assim animar esta manhã, passar o melhor da música portuguesa e os dedinhos de conversa com vocês e com os convidados de hoje. Hoje damos interesse então a um grupo musical, os Opção. Que vem direitinhos de Portugal, mas também Dina Fernandes, que dá aulas de francês gratuitamente para aqueles que precisam aperfeiçoar o seu francês. E música, e da boa, e a vossa companhia do outro lado. Podem também participar a este programa através do telefone 0238 43 48 00, através das redes sociais. Tudo de bom? E vamos então a isto, à música, à boa disposição. Claro, um bocadinho de cinzento, um bocadinho de chuva, mas é, faz bem, precisamos dela, não é? Claro, está numa época em que... Ai, já nem consigo falar hoje de manhã, mas está tudo.

São Pedro da Cova, para mostrar que ainda é valente, foi dançar a bossa nova e escorregou no soalho. Foi para o hospital, é para isso que digo, oi que coisa nova e tal. Quando o serviço abundante no baile se iniciou, o Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe locas ao ouvido, pareces um animal. Pra isso é típico, oi que coisa nova e tal. Isso é típico, oi que coisa nova e tal. Faltou a luz e gerou-se é confusão natural. E a loca se encontrou-se nos braços do Amaral. Logo esta grita aflita, coisa nova e tal. Eram para isso é típico, oi que coisa nova e tal. Eram para isso é típico, oi que coisa nova e tal. Eram para isso é típico, oi que coisa nova e tal. Mas que bem que faz de vez em quando ir até o fundinho da caixa e buscar este António Mafra, que bem, não é? De seguida vamos ficar com o Trios Boémias, uma roseira enxertada. Pois é, de vez em quando também gosto de ir lá ao fundo buscar aquelas mais velhinhas, mas é isto a cultura da nossa música portuguesa, não é assim, gente? Está tudo bem desse lado? Eu bem sei, está friol... Não, até não está. Não está assim tanto frio. Claro que não. Está cinzento, mas é assim, é vida. É por isso que vocês podem alegrar vossos corações com esta boa música. Opa, vamos lá. Let's go.

saber. Tu vais ver que perdes muito mais. Não quero saber. Tu vais ver que me tinhas demais. Não quero saber. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, Contactez le 02 38 43 48 00. Claro que é muitíssimo importante vocês tornarem-se sócios da nossa rádio, nunca deixar ir abaixo aquilo que foi construído há quase 36 anos. É verdade, vai ser o grande aniversário da nossa rádio no dia 5 de novembro, daqui por um mesinho. Lá estaremos com os irmãos Verdade e os Capa Negra. Lá estaremos então na sala de Montission, em Saint-Jean-le-Blanc. Não se esqueçam de começar já a agendar, e justamente para sermos, para que possamos continuar a organizar, para que possamos continuar a dar vida a esta associação, tornem-se sócios. Apenas 20 euros por ano, e para nós, Conselho de Administração, para nós que estamos cá a fazer com que esta rádio continue a tornar, não é? Que vocês possam ligar o botãozinho e que a música do outro lado cá esteja. É importante que vocês sejam sócios, que sejam parceiros, ser uma empresa. Também é importante que as empresas estejam ao nosso lado e que possam ser parceiros de eventos, mas também, porque não, um animador. Muito importante. Falas português, tens aquele português de lá de baixo e gostarias de passar um tempo um bocadinho do livro. Digo-vos sinceramente, quando se enfia o casco nas orelhas para cá vir partilhar com os outros a nossa paixão da música, digo-vos sinceramente, mas que bem que faz. Tenta, envia para cá um mail e tu verás que podemos nos encontrar. Claro que há muitos botõezinhos aqui nesta mesa, mas isto, ai meu Deus, nem metade se utilizem, então não se esqueçam. Podes-te tornar um bom animador, claro, há uma formação e tudo isso. Não há nada sem nada na vida, não é? Não se começa assim sozinho de um dia para o outro, mas podemos ser simplesmente um animador da rádio e dar vida e continuar a dar vida a esta rádio. Muitíssimo importante. Música, claro. A tua mensagem, José Balhoa. Mas o que eu ouvi transformou esse acordar feliz num dia de mágoa. Jurei, ouvindo a tua voz, dizendo vou ficar por estas paragens. Chorei, tão perdido e tão só. Doeu tanto aquilo que eu ouvi na tua mensagem. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar,

Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Aplausos para ti. Foste uma atriz como eu nunca vi. Fizeste um belo show.

beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Viste um convite, levei-te para dançar. Olhei para ti, senti o teu desejo. Ganhei coragem e roubei-te um beijo. Ficaste louca com a cabeça à roda e eu mortinho por dançar esta moda. Ficaste louca com a cabeça à roda e eu mortinho por dançar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. La la la la la la. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Muito bem, e vamos lá continuar na nossa boa e boa música portuguesa. Mas por enquanto, em vez de ser a música, vai ser uns dedinhos de conversa, e é o mais importante. E como estava a dizer há bocadinho, em ser sócio da rádio também é muitíssimo importante, e quanto mais somos, melhores. E o meu grande prazer é saber que nos escutam através do mundo inteiro. E aqui vai um beijinho especial para a Susana Miranda, que vai se tornar sócia da nossa rádio. E sabem de onde? Claro que vem da Suíça. Muito obrigada, um beijinho muito especial para ti, e bem sei que adoras ouvir os nossos programas, nem só o meu, mas muitos outros, e que acompanhamos muitas vezes os teus momentos livres. E tornar-te sócia da nossa rádio, eu acho que é um momento especial. Aqui está um sócio suíço na nossa, uma sócia suíça aqui na nossa rádio. Obrigada, Susana, um beijinho muito grande, e vamos então uns dedinhos de conversa já de seguida com Dina. Dina hoje vai-nos cá apresentar a sua atividade, uma atividade benévola, uma atividade voluntária para a nossa comunidade portuguesa, e é isso que é importante dar hoje a conhecer o que ela faz. Olá, muito bom dia, Dina. Ora, espera lá, também te tenho de dar o pio para falares um bocadinho connosco. Aqui já está. Bom dia, Dina. Bom dia, senhora. No Pôle Emploi dão um curso de francês, ok? Eles propõem. Só que, é assim, para fazer, eles exigem que para fazer um curso de francês tem que ter as bases. Então é assim, tem que ter as bases, mas eles não têm bases, eles não sabem falar francês. Então são essas bases. Pronto, eu vou fazer mais que terem as bases, vou ensinar diretamente. Eles vão sair, quando saírem do meu lado, vão sair a falar francês, a entender o francês. Eles não vão precisar de estar a telefonar, olha, podes vir comigo à Segurança Social, ou isto ou aquilo. Não, eles vão saber fazer as coisas sozinhos. Isso é o mais importante. E eu estou aqui para quem quiser, não hesite. Eu dou aulas todos os sábados, das 14 às 16, num espaço em minha casa. Mesmo eu vou dizer a direção, que é para saberem. Sim, ora, vamos já continuar com isso tudo, mas Dina, quando começou esta tua atividade, porque é uma atividade voluntária, foste tu que decidiste, porque infelizmente já tiveste confrontada a este problema, achas que havias de ser talvez ajudada, talvez que alguém viesse ao teu encontro e ajudar um pouco mais, ou sentes que esta atividade tinha que ser feita mesmo por ti própria? É assim, esta atividade tinha que ser mesmo feita por mim própria, porque a maior parte das pessoas não querem perder o seu tempo, não querem, têm o seu trabalho, têm os seus filhos, têm o seu... Bom, isto é porque não querem, porque nós temos sempre tempo para tudo, se quisermos. Claro. Às vezes só faltam algumas horinhas num dia, mas... Ora nem mais. Mas, Dina, já há uns tempinhos que começaste a fazer isto? É assim, eu comecei agora há muito pouco, comecei a organizar há 2 meses... levou tempo, porque pronto, conseguir certas coisas e conseguir alunos, que já tenho alunos em minha casa, ter conhecimentos para outras coisas, para outros sítios, como por exemplo no domingo, quando dou aulas, tive que primeiro conhecer as pessoas para depois poder anunciar o que eu queria fazer, e pronto, depois foram propostas ajudas também. Mas já há 2 meses que eu estou nisto. Vai pouquinho a pouquinho, mas em minha casa eu já comecei. Por exemplo, hoje, das 2 às 4, tenho os meus alunos que vêm. Muito bem que faz. E já houveram assim pessoas que disseram obrigada e já sei melhor falar o meu português? Já tiveram aquela, como é que eu ia dizer... de dizer assim, olhas, graças à Dina hoje consigo falar o meu francês, consigo me desenrascar, talvez é pouco a pouco que vem, não claro. É? Claro. E consegue, acho que já teve aquele aluno que veio agradecer, de dizer, já reussi? Tive esta manhã, por incrível que seja, porque eu criei um grupozito com as pessoas que, na realidade, eu dou aulas, mas pronto, eu pego, claro que pensei nos nossos portugueses, mas pego noutras pessoas que falam outras línguas, ok? Porque são como nós e também precisam. Então, hoje pela manhã, eu quando me levantei, organizei o grupozito, e eu tive uma das pessoas que em francês com os erros, mas em francês, que ele não sabia nada, nada, nada, nada. O senhor é turco. Então, em francês, ele disse-me, bom dia, Madame Fernandes, eu levo o cafezinho para tomarmos logo ao fim das aulas. Muito bem, muito bem. Já aqui obrigado. Nem muito pouco que seja, já aqui aquela coisa de dizer... Consegui falar. Ele conseguiu, eu ri-me imenso, mas ele conseguiu. Ele quis mostrar que os deveres que eu lhe mandei para a semana, que deram alguma coisa. Muito bem. Isso aqui é isso, como é que eu ia dizer, o troféu do fim, de se dizer que cheguei a alguma coisa. É. E há bocado estávamos a falar das nossas vidas passadas, tanto como a Dina, eu também esteve nesse caso. Chegámos à França de umas idades doidas, idades 12 e 15 anos, que é o nosso caso, e na verdade que complicado que é chegar a algum lado e não se poder se exprimir, que as pessoas têm que falar por nós, e chegamos, eu pessoalmente, com 15 anos era complicado, porque chegava numa aula, toda a gente ria, toda a gente falava e nós ficámos ali de lado, porque não podíamos exprimir, não é? E complicado que é, porque vemos, eu tive uma anedotezinha em que um miúdo que era português, mas estou a falar disto, Há 30 anos, quando cheguei à França, hoje temos os miúdos, graças ao futebol, graças a muitas coisas, têm honra de ser portugueses. Mas eu lembro-me que há 30 anos atrás tinham vergonha de ser portugueses. E não se podia falar. E eu cheguei à beira de um miúdozinho e disse-lhe, olha, podes-me ajudar? E ele disse, não digas a ninguém que eu sou português. Ah, está bem, desculpa, mas podes-me ajudar? E levei tão a mal, porque ele passou-me dois ou três cadernos, tens que copiar isto tudo. Ele veio para casa, pôs-me a copiar e tudo. E houve um primo que chegou a casa e disse-me assim, porquê estás a copiar isto? E assim, olha, o miúdo mandou-me os cadernos e disse-me que eu tinha que copiar isto tudo. E assim, é um parvalhão, esse não é um amigo, não, nunca fiques amigo desse rapaz, porque ele deu toqueia de texto a copiar. E isso não se copia, menina. Isso foi o que os trabalhos que ele tinha para fazer em casa. Ele veio tão a mal que ainda hoje, quando passo por ele, porque é uma pessoa que ainda vejo hoje, e deu assim um parvalhão, mesmo parvalhão, porque finalmente não me ajudou. E é isso que uma pessoa tem que se desenrascar, mas com a ajuda dos outros é muito melhor. E parabéns, Dina, parabéns por o que fazes. E esta iniciativa, porque é na tua casa, é do teu tempo livre. E hoje tenho aqui uma palavra de... Ai, meu Deus, que não vou dizer hoje muito baixinho, mas muito zangada, porque a nossa comunidade portuguesa, tanto os nossos deputados, os nossos políticos e tudo isso, podiam fazer isso de maneira a que ficasse mais oficial e ajudar quem o faz. Tinha que ser dito. Mas agora da minha parte agradeço-te e na verdade Dina continua nesse objetivo e deixa cá então como entrar em contacto contigo, como, onde te encontrar, porque há um sítio muito importante onde tu conseguiste um local. Ora nem mais, não é? Muito importante, tipo pessoas boas também, porque para eu ajudar os outros também me ajudaram. Então é assim, faço em minha casa, como eu disse, todos os sábados, das 14 às 16 horas, ao 26 Rue des Châteliers, 45 000 Orléans. Se não, faço todos os domingos, dou aulas todos os domingos, a partir do 9 de outubro, ok? Se quiserem ir amanhã, tenho uma reunião lá, para contar quantas pessoas tenho, organização, que é no 29 Boulevard Rocheplate, 45 000 Orléans, ao lado da sala de desporto. Tenho tudo, levo tudo à minha casa e eles também me ajudam. Sejam bem-vindos, não tenham vergonha de não falar francês, podem ter a certeza que vocês saem a falar francês. E depois não tem que sofrer para ir a qualquer lado ou estar a telefonar para irem com vocês. Ou aconteceu-me as bases. Ora nem mais. Há uns anos atrás eu chorei muito porque eu não sabia falar francês. Que era o meu caso, não era? Eu só falava inglês e depois, claro. Então vamos trocar, eu precisava desse inglês. Então, pronto, é assim, com muito gosto, do fundo do coração, nos nossos portugueses, que eu adoro, não se esqueçam, não tenham vergonha, telefonem, o meu número é o 07-73-40-90-47. Telefonem, combinem comigo, não há problema, quando quiserem, eu estou disponível para os ajudar. E para vocês me darem o vosso sorrisinho de satisfeitos, que já sabem dizer bonjour, au revoir. Ah, isso é que é bom, não é? Essa parte mais importante de se dizer assim, olha, consegui, nem que poucas palavras que sejam, mas consegui com que eles fossem embora com esta palavrinha no canto da boca e é muito importante. Oui, eles vão conseguir, tenho a certeza, os nossos portugueses conseguem tudo por todo o mundo, e neste caso é aqui em França. Muito bem. Dina, também há uma página Facebook, há um Facebook onde também eles podem entrar em contacto contigo. Sim, sim. É Dina Pereira. Muito bem. Dina Pereira, podem entrar em contacto comigo por mensagem, não há problema. Se quiserem por WhatsApp, também não há problema, como já disse o número de telefone. Quando quiserem, estejam à vontade. Mesmo se souberem, isto é uma coisinha pequenina, que se souberem alguém que precisarem de um tradutor, também posso, ok? Português, importante francês, também. Espanhol e inglês. Sim. E Não se esqueçam, estou aqui para vos ajudar. E vamos lá embora, para a frente é Portugal. E para a frente é saber se desenrascar, não é? Ora nem mais. Muito bem, Dina, muito obrigada a ti, agradeço-te imenso. Mais uma amiguinha aqui da nossa rádio, ficamos em contacto e com todo gosto. Gostei imenso de conhecê-la e espero que muitos alunos saibam reconhecer o que a Dina faz. Acho que sim, acho que vale a pena, mesmo que não seja assim o caso, a satisfação de eu ver que conseguiram já é muito boa. Eu esqueci-me foi de dizer uma coisa, sim, sim. Que é o nome da igreja, é a igreja da gente feliz, é para saberem que está lá marcado, para é, ser isto. Em francês? L'église des gens heureux. Ah, l'église des gens heureux, c'est où ça? C'est, si vous voulez, c'est quand vous descendez, vous avez médiathèque, côté droit. Oui. Et puis vous avez la salle de sport. Et vous, c'est comme que vous rentrez dans la salle de sport, mais vous allez côté gauche, il y a la porte, en disant... D'accord, ça y est, je vois. Non se esqueçam. E espero por vocês. Claro que sim. Então, todos juntos para aprender então este bom português. Dina está em vossa espera, então, através das redes sociais e também através do número de telefone que vou deixar aqui uma vez mais para aqueles que não conseguiram apontar. Ora nem mais, 07-73-40-90-47. Muito bem. Aqui fica, então, e não se esqueçam de passar por lá. Nunca se sabe. Ora nem mais. E obrigado Cristina, por obrigada, esta oportunidade. Dina. Obrigada eu. E então, na verdade, sempre muito bom nós sabermos o nosso português, sabermos o nosso francês, que é importante saber se desenrascar e ser autónomo na vida é uma coisa muitíssimo importante, tanto no português como no francês. Claro que nós não gostamos de esquecer o nosso português, porque já há muitos anos que cá estamos, mas aqueles que vêm de chegar precisam de falar o francês também e saber se desenrascar. Muito obrigada, Dina. Um beijinho muito grande. Um beijinho muito grande também para si. Muito obrigada. E então, um até breve. Daqui a alguns mesinhos, dá-nos encontro novamente para saber como é que vai isso desse lado. De certeza. Tchauzinho, obrigada. Muito obrigado. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal.

C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Siga em vila, vai, nove emprego, cinco sai, quinto império do atalho, bomba, escola, pão, talho. Visão, aurora do quadrilhão. No ar um cheiro asturro, bom para o esperto, mal para o burro. Perto, tão perto, do oásis no deserto. Longe, tão longe de lá hoje. Mola de mola, o que é bom, o que é para agora. Quem me dera ir daqui para fora. Trânsito no Jamor, ouvir notícias do terror. Troca bolha imobiliária, cara à vida e a pensão precária. Água cá. Neto, um ginásio, yoga, creche, o quimio e RS. Paga, paga, esquece, esquece. Fraco, tão fraco, o sol neste buraco. Boa, é tão boa a vida boa. Mora, demora, o que é bom nunca é para agora. Quem me dera ir daqui para fora. Espionagem, guerra, muda o tema. O diálogo no cinema. Zapping e jornal, série, logo futebol. O vizinho num concurso a fazer figura do urso. Chato, tão chato, papai grupo barato. Oco, é tão louco, circo louco. Mora, demora, o que é bom nunca é para agora. Quem me dera ir daqui para fora. Debates na Euro, milhões onde o sol eleva e a frescura acata. Sem consulta, olha o pata, olha por essa vacina e a cardina sem pesar. Por lagoas e colinas, vê-se a lágrima secar. Dá o vento na cara e nada nos para.

está a desesperar. De tanto estar parada, só pensa em passear. Agora tem a moda, onde ela quer andar. É no tuk-tuk, onde ela quer sentar. Diz a ela que à frente é grande a sensação. Adora estar sozinha, foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. Tuk-tuk, para a frente, tuk-tuk, para trás. Sozinha ou com gente, tuk-tuk, a satisfaz. Tuk-tuk, para a frente, esta moda é que está a dar. Só quer sair de casa, não aguenta mais. Ela anda toda em brasa, com esta grande moda. Ela vai aproveitar, é no tuk-tuk que ela vai desconfinar. Diz ela que à frente é grande a sensação. Adora estar sozinha, foge à confusão. Estamos então a ouvir o grupo Opção no seu tuk-tuk. E daqui por dois segundinhos já vamos então entrar em conversa com eles. Uma entrevista para eles apresentarem então os seus trabalhos e apresentar também o grupo para vocês. Olá, muito bom dia. Bom dia, Cristina, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Yuyu, muito obrigada que vocês estão-nos a ligar então para apresentar o vosso trabalho, o vosso grupo, aqui à nossa comunidade portuguesa, a todo o nosso auditório. Muito obrigada e agradeço desde já então de responder um pouco a esta nossa entrevista. Obrigado. Nós, para nós é um orgulho muito grande, portanto, dar-nos a conhecer à comunidade em Orléans, em França. Faz parte de, também de nós de nos darmos a conhecer e estarmos sempre na luta da conquista de mais mercado e de divulgar também o nosso trabalho. Muito obrigado, Cristina, pela atenção que teve connosco. Claro, é muito importante. Vocês estão a chamar de onde? Estão a ligar do Aluejo? Sim, eu estou a ligar de Vila do Conde, embora seja natural de Viana do Castelo, e o Tiago está a ligar de Barcelos. O Tiago é de Barcelos. Muito bem, muito obrigada. E na verdade nós, nós cá em França, esta nossa rádio da comunidade portuguesa, gostamos muito de ter sempre novas músicas a dar a descobrir aos nossos ouvintes, que é muito importante para não ouvirem sempre as mesmas. E quando vamos de férias trazemos sempre o saco cheio de música, porque é importante. E graças a vocês, graças às entrevistas, graças às redes sociais, hoje é muito mais fácil. E vocês trazerem até cá esta vossa voz, dar a conhecer o vosso grupo, como é que ele nasceu, e falem um pouquinho de vocês. O nosso grupo, Cristina. Sim. O nosso grupo, os Opção, nasceram então há 22 anos atrás. Nós já estamos juntos há 22 anos atrás. Nós juntámos, o cantava sozinho, eu também cantava sozinho. E há 22 anos conhecemos, criámos empatia, conversámos e decidimos então que nos íamos juntar. Temos então o grupo Opção, juntamente também com uma empresa com o mesmo nome, uma empresa de animações. E há 22 anos para cá que estamos então juntos na música. E temos feito sempre um percurso ascendente, sempre em crescendo, até que, chegados ao ano 2020, em plena pandemia, decidimos então lançar o nosso primeiro trabalho discográfico, Começa a Festa, e estamos sempre então a crescer dessa forma, e no meio discográfico estamos então desde 2020. Muito bem, parabéns, parabéns. Eu pessoalmente tenho a minha preferida, vocês têm a vossa, tenho a minha. Para mim é o tuk-tuk, porque acho mesmo sensacional. É assim, é um passeio totalmente diferente através das ruas de Barcelos, até ir à feira. Talvez pudéssemos ir à feira de Barcelos com um tuk-tuk, ou então Vila do Conde ali por aquela marginal. Conheço muito bem, eu pessoalmente também sou ali do norte, dos lados de Esposende, conheço muito bem tanto um lado como o outro. E parabéns a vocês por esta música que cá trouxeram, e vamos dar já a conhecer de seguida também o Começa a Festa, e deixar cá também um contacto para aquelas associações ou outros convívios que desejam entrar em contacto com vocês. Também é importante, estamos cá também para ajudar a divulgar. É importantíssimo, Cristina. E nós até agora vamos estar agora no dia 15 e no dia 16, vamos estar também na zona de Noyon e Saint-Quentin também. E também foi deste género também, com entrevistas, com a nossa divulgação da música, e assim como também conhecemos a Rádio Arco de Siena através de um imigrante. De um imigrante amigo, meu amigo e amigo também da Cristina, que é o Carlos Rolo, ali de Sampaio Dantas. E ele falou-me. Ele falou-me: Hugo, existe uma rádio muito importante em França, que é a rádio mais escutada por todos os imigrantes, que é a Rádio RTCM, e a Cristina é do Minho, a Cristina é ali também de Esposende. E assim, ok, pronto, e comecei então a investigar a rádio, e de facto, sim, de facto é uma grande rádio, é uma boa rádio, uma rádio que muitos imigrantes escutam, e é nesse mesmo objetivo o nosso contacto, a divulgação do nosso trabalho, dar-nos a conhecer a todos os imigrantes, porque nós sabemos perfeitamente, e temos essa experiência, que ainda estamos, recentemente chegámos da América, de Nova York, New York, fomos lá também às comunidades portuguesas, e é uma alegria para nós vir de lá de coração cheio, porque da forma que também que todos os imigrantes nos recebem, e é muito bom, muito bom, muito bom. Portanto, deve ser isso também o nosso contacto, e portanto, para divulgar também o nosso trabalho cada vez mais. E assim também reforço também as palavras do Tiago, que pouco a pouco, de grau a degrau, vamos tendo o nosso caminho ascendente, não é? Vamos de grau a degrau, devagarinho, sem pisar ninguém, nem sem nos aleijarmos. Vamos devagarinho e tentando conquistar todos os dias um bocadinho do mercado que é a música. Claro que sim. Portanto, e gostaria só de acrescentar alguma coisa. É preciso ver que gostaria que vocês compreendessem, a todo o nosso auditório também, que há 24 horas de música a passar numa rádio portuguesa. 24 horas por dia, são 7 dias por semana, onde nós, por exemplo, na nossa rádio, temos que ter música diferente todos os dias para todo o nosso auditório, porque todas as manhãs há a comunidade portuguesa que está à nossa escuta. E se passarmos todos na mesma música, na mesma hora, acho que o nosso auditório não vai gostar. E isto é muito importante, nós termos novas músicas, dar a conhecer novos talentos, e que tenhamos música para todo o gosto. E nós aqui na nossa rádio, na verdade, esta música popular portuguesa é o que mais, como é que eu ia dizer, o que eles mais gostam. E na verdade, quando passamos, eu sei que às vezes passamos assim música mais calminha, que seja um fado, que seja um slam ou outra música, e vem sempre por cima: podes passar outra música? Já bem, tem que ser para todos. E um beijinho então muito especial para o Carlos, na verdade, aquela voz que deixou de cantar, isso não é normal, eu já o tenho dito muitas vezes, ele tinha que voltar à música novamente, não era? É verdade, uma grande voz, o Carlos, uma grande, portanto, uma excelente pessoa, um bom coração, uma pessoa sempre pronta para participar. Além de cantar, também andava nos bombos de São Paulo Dantas. Ai, ai, ai, ai, aqueles bombos. Ai, os das Freiras. Não, vocês é? Agora estão-nos a cá tocar. Isso mesmo. Portanto, era uma pessoa, é uma pessoa excelente. Portanto, eu já conheço o Carlos já há bastantes anos, e criámos uma grande amizade. Criámos uma grande amizade. E pronto, e ele também. Pronto, também nos ajuda neste sentido, não é? Neste sentido. E tem que ser todos juntos. Divulgar o nosso trabalho. Muito todos bem. Juntos, como diz o ditado, todos juntos somos mais fortes, não é? E conseguimos, não é? E tem que ser. E tem que ser, e haverá e sempre está, lugar para cada um de nós. Claro, claro, claro. E lá está a ajuda do Carlos, a ajuda da Cristina, e lá estão as opções a dar uma entrevista na rádio em França, não é? E com todo o gosto. Todos ajudam. Nada custa. Claro que sim. Deixem então aqui uma última palavra e o endereço e nas redes sociais e talvez nas plataformas de escuta de música. Deixem cá como ouvir a vossa música e entrar em contacto convosco. Claro. Portanto, vamos dividir isto, senão só sou eu a falar e o Tiago não fala. Peço então a todos os ouvintes que escutem as músicas de opção, que peçam as músicas de opção na rádio. Podem ver também o nosso videoclipe da nossa nova música, que é o Tuk Tuk. O videoclipe está no YouTube. Se escreverem Tuk Tuk opção, aparece logo. Aproveitava para que as comunidades portuguesas, as associações, tenham contacto connosco através da rádio. Peçam o nosso contacto, mas o Tiago também dá, para nós irmos aí a Orleans, porque ainda não fomos. E eu sei que a rádio também faz uma grande festa anual. Portanto, também já fica aqui um pedido. uma e nem só uma grande festa ao ar livre, mas temos os nossos bailaricos durante o ano. Então temos que ver isso. Pronto, já fica aqui o pedido. Muito bem. Fica o pedido. Exatamente, estamos disponíveis então para estar sempre aí a animar a malta, como se costuma dizer, e será um gosto de facto poder ir e estar convosco. Deixar então também os nossos contactos, que será então o mais 351 9657-96742, mais 351 96232340. Nas redes sociais estamos como opção oficial, portanto, seja no Facebook, no Instagram ou então também no YouTube, etc. Estamos como opção, é muito fácil chegar até nós. Através dos nossos contactos, das redes sociais, podem então entrar em contacto connosco sem problema nenhum. Falam diretamente connosco e estamos então abertos, de facto, a que falem connosco para podermos então viajar até vocês e estar convosco e apresentar aí o nosso trabalho. Com todo o gosto, um muito obrigada, agradeço imenso, e na verdade vamos ficar com o tuk-tuk na cabeça e também a festa, começa a festa logo de seguida. Tudo bom para vocês e nunca sabe, daqui possa um dia passar por cá, seria com todo o gosto. Muito obrigado pela atenção, beijinhos. Um beijinho obrigado. Muito grande, e então nosso auditório fica já com a boa música portuguesa e ficamos na voz dos Opção Tuk-tuk. Venham então a conhecer e vão ver, claro, é fantástico. Tenho aqui um videoclipe mesmo fantástico, ainda dá para guardar em memória as nossas férias. Música e muito obrigada. Está a desesperar de tanto estar parada, só pensa em passear. Agora tem a moda onde ela quer andar, é no tuk-tuk onde ela quer sentar. Diz a ela que à frente é grande a sensação, agora estar sozinha foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. Tuk-tuk para a frente, tuk-tuk para trás, sozinho ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Tuk-tuk para a frente, esta moda é que está a dar. Tuk-tuk todo dia, toda noite, sem parar. Tuk-tuk para a frente, tuk-tuk para trás, sozinho ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Tuk-tuk para a frente, esta moda é que está a dar. Tuk-tuk todo dia, toda noite, sem parar. esta pandemia. Só quer sair de casa, não aguenta mais. Ela anda toda em brasa, com esta grande moda. Ela vai aproveitar, é no tuco que ela vai desconfinar. Diz ela que à frente é grande a sensação. Adora estar sozinha, foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. É tuc tuc para a frente, tuc tuc para trás, sozinha ou com gente, tuc tuc a satisfaz. Tuc tuc para a frente, esta hora é que está a dar. Tuc tuc todo dia, toda noite, sem parar. Tuc tuc para a frente, tuc tuc para trás, sozinha ou com gente, tuc tuc a satisfaz. Tuc tuc para a frente, esta hora é que está. Ele, o Tuk-Tuk, sim senhora, o Jobson, que vieram. Estão a dar aqui esta entrevista. Muito obrigada a vocês, os dois, e agradeço mesmo, imenso. E agora vamos ficar com o segundo trabalho que vem de sair há pouco tempo. Os Opção começa a festa, música. Hugo e o Tiago. E um beijinho muito grande para o Carlos Rolo, para a Lili e os miúdos. E um muito obrigada. Por acaso, sim senhora, foi sensacional. Levanta as mãos no ar, ah, ah, ah. Joga a poeira no ar, ah, ah, ah. Este culo é bom, toca animar, pois com os novos são, toda a noite vais dançar. A mão na cinturinha, agora na cabeça. Um saltinho para a esquerda, outro agora para a direita. Gira, gira o corpinho, não faz a meta respeita. Levanta as mãos no ar, ah, ah, ah. Joga a poeira no ar, ah, ah, ah. Este cubo é bom, toca animar, pois com os novos são. e muita mais música, sim senhora. Daqui um bocadinho voltamos novamente ao Jobson, mas há aqui uma música. Quando éramos miúdos íamos durante as férias ali para aqueles carroceis e tudo, e havia uma música que este ano passou por a cabeça, sinceramente, e fez-me lembrar, recordar tempos dos carroceis. De certeza que há aqui umas pessoas que estão a ouvir e que vão dizer ai, de certeza que vocês pensam que é por acaso uma lindíssima música que para mim marcou férias. Che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Avevo una casetta piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là. Sinceramente, há algumas músicas, a Cristina não escolheu a boa, pois claro, mas há aquelas músicas que uma pessoa passa às vezes por a cabeça, assim, ai meu Deus, faz lembrar certas coisas nas nossas vidas, e na verdade aquela era, mas tenho que procurar uma melhor, porque esta não era verdadeiramente aquela que eu queria. E vamos continuar com boa música, desta vez vamos ficar com Vladimir, sim senhora, era isto que eu queria. Tiro Liro e Vladimir, as pessoas da vila. Acho isto extraordinário. E gostaria de partilhar com vocês. Escutem. Vamos embora! Na sua luta pela vida ninguém sabe vencer. Mas o João não faz nada, ele só passeia pela praia. Ele é um pobre coitado, mas ele não liga a nada. E o João lá vem, pensando nisto e naquilo. O mar é o único amigo que sabe pôr tranquilo. E as pessoas da vila atiram pedras e paus. E vai-te embora, Valdir, mas ele não liga a nada. Toda a gente a meditar e a pensar. E no dia seguinte arranca tudo para o mar. E foi então que o João se pôs a ir a saltar. E agora o mundo é apenas um canto feito para amar. Bem cedo, o elétrico está a chegar. E o perfume, a castanha já paira no ar. Alto do bairro, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. Minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria, que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria, por saber que vou voltar à minha Lisboa. Olhando para o Tejo, eu vejo a noite cair.

amigo Manuel, se um dia não puder cantar, mas continua a cantar, sim senhora, e justamente ele manda-nos aqui uma mensagem muito especial, um beijinho para vocês todos, para todo o auditório, e está a contar com vocês, porque para o dia 29 de outubro estará então em Paris, no Théâtre, de Théâtre Gérard Philippe, à Paris, em Champigny-sur-Marne, onde ele vai estar então com o seu concerto, e agradece o auditório, agradece toda a comunidade portuguesa, mas sobretudo a gerência desta rádio, de o ajudar também a partilhar, e então podem entrar em contacto com ele através das redes sociais e também a reservar o vosso bilhete então para o dia 29 de outubro para o seu concerto. De seguida, mais um bocadinho do Jobson, e é o Manhão do Jobson. Música. Sim senhora, parabéns, parabéns, um beijinho então muito grande para eles, e talvez um dia por cá, nunca se sabe, sim senhora. Como estava a falar um bocadinho, aquelas músicas que às vezes vamos nos carroceis em Portugal e nas festas, e na verdade houve uma este ano que eu ouvi, assim, ai meu Deus, já há tantos anos que isto não se ouvia por cá, e na verdade foi mesmo extraordinário. Escutem bem. dá que pensar, e dá ou não dá que pensar nas nossas aquelas férias de garotos, quando íamos aos carroceiros, era sempre estas músicas assim que passavam, sinceramente. Mas vamos à música correta, sim senhora, por isso que este som não está bom, e não é a som de uma rádio, claro que não. Vamos a isto, sim senhora. Também queria agradecer o senhor que vem de chamar, e obrigada, sim senhora, na A10, na nossa autoestrada A10, onde vocês nos podem ouvir, e todas aquelas nacionais onde vocês passam cá com os vossos caminhões, a todos os motoristas que vão a passar por aqui, um bom dia, uma boa viagem para vocês e sempre ao vosso lado, claro que sim. E como estava a dizer há bocadinho, talvez o momento de vos tornar sócios para continuar a fazer com que esta rádio continue a estar de pé. Muitíssimo importante. Estamos cá para vos ajudar, estamos cá para vos dar... partilhar com vocês boa música, somos todos benévolos, somos todos voluntários, mas grande paixão por esta rádio, e é muito importante que também nos tornes todos a ajudar e para que ela continue, é muitíssimo importante. Claro que vai festejar os seus 36 anos, mas sozinha não é nada. Nós, Conselho de Administração, sem vocês também não somos nada, não vale a pena estarmos cá a divulgar música se do outro lado não temos nossos ouvintes. Não é isso? Música! E da boa, sim senhora, porque vai ser os irmãos Verdade que cá estarão então connosco no dia 5 de novembro na sala de Montição para animar então um espetáculo bem extraordinário, que vocês de certeza, para quem nunca viu, um espetáculo bem interessante, os irmãos Verdade, depois está claro, pezinho de dança, capa negra, tem que ser, claro, música. Thank you. quisiera volverla a ver. Busca mi cuarto y me desespero. Huele mi casa a la mujer que quiero. Tan bonita, señorita. Kel Carreira, Sinais de Ti. Vai ser através desta lindíssima voz que me vou despedir de vocês. Muito obrigada a vocês, dos que estarem presentes, que bem que faz saber que vocês estão do outro lado. Tudo bom para vocês, um excelente fim de semana. E então, para sábado próximo, cá estaremos novamente com mais convidados. Com mais convidados, sim senhora, porque sábado próximo estaremos cá com o escritor Daniel Bastos e também o presídio das Memórias Vivas, da Associação Memórias Vivas, estará connosco. E o escritor Daniel Bastos vai nos apresentar o seu último trabalho, o seu último livro. Podem cá passar, por que não? Com todo o gosto, sábado próximo, então eles cá estarão presentes cá na rádio. Grande fim de semana, bom fim de semana para vocês, tudo de bom. Tchauzinho, até para a semana. Tchau.

L'entreprise Oliveira, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Açores, períodos de chuva, na Madeira, alguns aguaceiros. No Funchal, está uma temperatura de 23 graus neste momento. 22 em Faro, 21 em Ponta Delgada, em Lisboa, 18, 16 graus no Porto. As notícias com Isabel Cunha. O bispo da Diocese de Leiria, Fátima, e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, está a ser investigado pelo Ministério Público por eventual comparticipação em encobrimento de abusos sexuais a crianças acolhidas num orfanato em Moçambique. A notícia é avançada hoje pelo Jornal Público. A investigação só foi aberta esta semana. O caso remonta a 2011, João Coraceiro. A primeira queixa foi feita a José Ornelas por um professor português, a quem um aluno relatou alegados abusos cometidos sobre crianças num orfanato dirigido por um padre de Uniano na província moçambicana de Zambézia, adianta o Jornal Público. Essa queixa ao bispo José Ornelas deu em duas cartas, onde o então líder da congregação agradeceu os alertas, mas onde explicava que não tinha autoridade sobre o padre responsável pelo orfanato e que contra outro padre, o diretor da escola, não existiam quaisquer indícios. O professor fez agora nova queixa, onde responsabiliza José Ornelas por inação, fê-la chegar diretamente a Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo remeteu à Procuradoria-Geral da República. Na denúncia que chegou ao Departamento de Investigação e Ação Penal, lê-se que Ornelas omitiu abuso de vários menores, enquanto presidente da Ordem dos Dionianos, e que entre 2003 e 2005 protegeu abusadores de menores em Moçambique e Portugal. Contactado pelo Jornal Público, o agora bispo de Leiria Fátima diz não ter conhecimento formal desta segunda denúncia, sublinha ter cumprido com toda a sinceridade os procedimentos que julgou adequados, abrindo um inquérito informal de que não há registros, por ser isso mesmo informal. José Ornelas garante que se tivesse surgido qualquer dúvida quanto a possíveis abusos, teria dado instruções para os casos serem participados às autoridades. O bispo José Ornelas está a ser investigado por alegadamente encobrir abusos sexuais a crianças num orfanato em Moçambique. Abusos sexuais sobre crianças que terão acontecido também em Braga, de acordo com uma investigação da RTP, sem que os responsáveis nada tivessem feito para travar ou denunciar os casos. O programa Prova dos Factos, que foi ontem para o ar, divulga testemunhos das vítimas. Durante décadas, um sacerdote de Joana, em Famalicão, terá abusado de crianças no confessionário.